beijar. Beijo na boca é coisa do passado. A moda agora é enamorar pelado. Beijo na boca é coisa do passado. A moda agora é enamorar pelado. E joga as mãos pra cima, bate. Fala sério! Fala sério!